na pressão. Skit. Vai. Tarcísio do Acordeão e DJ Ives. Cê é DJ Ives e Tarcísio do Acordeão. Diferente de tudo. Diferente de todos. Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido. Tá na pegada diferente do raque. Chama! Skip! Bora, meu DJ! Cê tá sendo acordeão, DJ Ives. No piseiro apaixonado. Bota na pressão, vai! Oi, tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que eu sou louco e sem coração, mas quando ela liga o DJ dá atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Segura o ritmo. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Joga baixinho assim, ó. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Participar desse trabalho, meu nego. Deus abençoe, viu? Tamo junto e misturado. Diferente dos igual. Skit! Bora, meu vaqueiro. Tamo junto, meu astro. É, mano.